Salvo 1, nível de voo 340. 4 guia, Salvo 1, sobe até o 340, o G-50. Azul 4207, com o tempo de tráfego no Rússio 44, próximo marcador externo, mantendo 510, não interfere na sua aproximação. Completa final, torre 18, final 95, composto. Torre, bom dia, 4207, reação 0. Azul 4207, batimento de passar, vai no 0, livre, batimento 0, 47. Vale. Autorizado, prosseguir para as áreas. Romeu Lima, Juliette, acione identificação, vê se havia chegada com médio 1 no nível de voo 070. Alive autorizado, Chico 7, Zapo 1, 0 graus, Chico 1, 1 Alive. Direita ao 2, Zona Norte. Para a rua em São Paulo. tráfego no Rosto 44, próximo a Duna 506, não interfere na sua aproximação. Reporta a rotatória do jogo Campo. Charlie, Montana Zero. 7, Julius. Reporta a rotatória. Em cima de Pouso Santiago, Kilo Romeo Oscar, lá passando Kilo Tango Romeo Chima de Fuji Música. Kilo Tango Romeo informa que temos também o tráfego do Kilo Romeo Oscar, Salvador Murro, prazo 92 Papai, chamando Fuji em Murro 1313. Estacionamento 140, Vitorina Júlio. Estacionamento 140, Vitorina da Colégio Francisco José, 1110 graus, 1010 norte. Entre informação e alerta, muito traço conhecido na região do Quilo Santo Romeu, estou seguindo para a rua também. Autorizado a água, Rocha com Serra. Subindo até 3 mil pés. Água. Pelo 250, sem indicação de sabia chegada a Romédia, do nível de voo 050. Alfa, Liga Francisco, correção de tráfego, uma pouso. Autorizado até o nível de voo 060. horas, 25 milhas, no rumo nordeste, cruzando o nível 100, descido até o 050, um Boeing 737-800. Chalé 6140, autorizado, Mike Oscar 363. Como tráfego 1:01 no 5 milhas, está no rumo oeste, 3.000 pés, no Chave 208. Após o TAP, desce inicialmente para 4.000 pés, aguardando sua separação regulamentar com o tráfego formado anteriormente. Agora, no momento, no 0.97. 0 autorizado, estática presente e descendo inicialmente no nível 1 no 0. Autorizado subir uma turma de voo 060. Oxalé 6200, ré autorizado nível de voo 070. Voo 250, completa final, torre 1 no 8.95, esse é pouso. Ente copiado, resposta ingressando na C3, ótima mecânica. Ótica Golfo Sierra, informa o tráfego 12 horas 20 milhas no rumo Fusco. Está cruzando ainda de voo 1 no 0 e descida até o 070, é 1-2-3-0. Oxanel 6200, informa o tráfego 12 horas 19 milhas rumo Fusco, cruzando nível 050 e subida até o 060, é um Charlie 208. A descida está autorizada até 4 mil pés com ajuste 1-0-7. Saiu na 4. Bom, 1-2-5-0, transformando 0, vento no 2-0, grau 1-1, né? E o voo está 0, o voo no 2-5-0. Tirei de Deus, estou chamando a 2-0. Chegada com o Mediuno até o nível de voo 090. Tudo que havia o voo 192. Para principalmente informado, está agora na posição de 10 horas e 5 milhas. zero, tráfego já separado lateralmente, autorizado descida até 3.000 pés com ajuste no zero no teste. Passando Oscar, Gulf, Sierra, autorizado nível 1.00. Tudo bem, tudo mantém o nível 065. 1340, copiado. Correto, Chané 6200. Eve 27, registro da encerrado 60 milhas a sudoeste de Salvador. Mantém o nível de voo 100 e chama o controle Leos, frequência 120.1. O Chané 6200 para interceptar o curso do localizador a Trua 060, Trua 060 descendo para 2.000 pés. Decide condições visuais, reforço através do parque de torcida. Problema de navegação após posição Romo, vai direto a Bucu. Reduz a velocidade para 2309. Frequência 125, decimal 4, 5, secundária 126, decimal 8, 5, convido. 145, secundário 2005. Zero, zero, limite ao lote. Número 50, entra para 3.010 na prova 200. Unos 436 sem identificação, de fazer chegada com mais de 1 no nível de voo 080. Para o meio linha de abuso, de fazer chegada golf para 100. É autorizado em cima até o nível de voo 050. O Ruta 50 vai interceptar o curso do lote, curva à esquerda, proa 150. Jack Torre 108, decimal 95. Chanel 6200 completa final, chama a torre, 1-8, decimal 95. Yeah. 2 para interceptar o curso do Lost na frente à direita, proa 070. É bom estabilizar. Lima Índia Bahia, voo Tom de Deus. Vai ser na proa 1-200, para o procedimento. Fala, gente, Solo 3-0, libere na Fatah, estou entrando na ótica, faz 4 horas para o seu nosso transferido no abordar. 2-9-2, autorizado em cima, até o nível de voo 0-5-0. Palmeiro Lima, Índia Golf, autoridade descida para 4-10, o ajuste no 07. Chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 123, decimal 8, bom voo. Que atenção, helicóptero direcionando no pátio, utilizado o táxi, assim que o helicóptero liberar, eu sei, Oscar, posso, não posso esperar, é pronto para ingressar no pátio. Salim de gelo, Lima de Arroço. Uma esquerda na proa 180, proa sul, Colina de Arroço, limitado pelo Oscar. Confere Índia Delta 90. Poderia confirmar o destino?